Bom dia, queridos e queridas. Bom dia a todos que acompanham a homilia. Bom, vamos começar hoje contando primeiro a notícia, né, que a gente, acho que a maioria já deve estar sabendo, de que nós ontem conseguimos alcançar o valor e o volume necessário para que nós possamos garantir agora que a partir do mês que vem nós estamos nos mudando para Curitiba, depois de anos fora. Esse foi um processo que, sinceramente, nós jamais pensávamos que ia acontecer. Nosso foco e nossa percepção há 4 anos atrás era de que o nosso tempo em Curitiba havia chegado ao seu final e que a gente tinha diante de nós novos desafios. Nós seguimos aquilo que nós costumamos, na linguagem interna da casa, dizer: vamos seguir a nuvem. A nuvem se move, a gente vai atrás. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que Deus nos levou para Palmeira. Nós somos outros hoje por causa do amor que a gente encontrou, que é a primeira coisa e a mais importante, que foi o amor que a gente encontrou em pessoas como o Erhard, que foi um instrumento de Deus e um homem de paz na nossa vida. E com todos os preconceitos que as pessoas locais, né, aqueles que se diziam e dizem-se cristãos, falavam de si próprios como sendo pessoas complicadas, o que eu tenho para testemunhar é: eu encontrei um dos melhores amigos que a vida me deu nesse lugar. A gente foi transformado também porque nós fomos confrontados com uma série de impressões que não passavam de impressões. Nós fomos transformados porque nós fomos confrontados conosco mesmo. Nós fomos transformados porque nós vimos que o trabalho duro e zeloso de acertar-se com Deus e tomar providências dá resultado. Mas agora é tempo de anunciar, e aí eu acabo aqui para a gente entrar na homilia, que nós estamos definitivamente voltando para Curitiba. E isso simplesmente reforça uma frase que há mais de 20 anos eu trouxe durante mais de 15 pendurados na minha geladeira, que é o sinal de Deus é que nós vamos ser levados onde nós não planejávamos ir. Essa é uma frase muito antiga, anterior à reforma, e que para mim é quase que um mantra, repetido sempre: o sinal de Deus é que nós seremos levados onde não planejávamos ir. Porque nosso papel na relação com Deus é simplesmente deixar-se ser levado. Nossa teimosia, nossos planos, nossa ideia, nossa maneira inteligente de ver as coisas nos faz pensar que nós podemos ou dar uma ajudinha a Deus ou que nós sejamos capazes de resistir a Deus. Em qualquer das duas situações, a única coisa que a gente consegue é se machucar. Tanto quanto a gente resiste ao Senhor, porque na sua bondade Ele está nos livrando de nos machucarmos, quando a gente tenta ajudar o Senhor, porque a gente se precipita, a gente sai na frente. E o nosso papel é de seguidores. Sendo assim, oficialmente eu estou dizendo que nós terminamos a nossa campanha, aqueles que nos ajudaram, aqueles que foram instrumentos de Deus para que a gente pudesse tomar esse passo. Muito obrigado. Os textos de hoje, eu vou pegar os três e falar uma coisa, um aspecto que eu acho fundamental e que pode passar escapado. Com certeza, se você nunca leu a Bíblia com cuidado, você lendo o texto de hoje, né, como é que Deus construiu o seu povo? Bom, ele tinha prometido a Abraão que dele ele faria uma grande nação, que dele sairiam nações e nele seriam benditas todas as famílias da terra. Como a gente está acostumado com história de pescador e com conto de fada, a gente lê a maioria dessas histórias como se elas começassem era uma vez, fosse um conto de fada. Ou se fossem grandes mentiras, que assim, eu vou contar para você não vai acreditar. E a gente acha que vai ter uma história, um épico cheio de heróis e pessoas acima do bem e do mal, com uma visão de mundo superior. E é chocante quando você abre a Bíblia e o que você encontra lá é gente tão medíocre quanto eu e você. É gente tão cheia de problemas quanto eu e você. Pois bem, a gente vê que Deus tinha prometido e mantido a sua palavra a Abraão. Mas ele não faz isso para robôs, ele não promete para robôs, ele promete para seres humanos que vão continuar cometendo seus erros e agindo da sua forma. O que é importante tirar? Deus efetivamente tirou não um só, mas dois povos de Abraão, um velho, casado com uma velha estéril. Dele surgiu Isaque, de Isaque Jacó e de Jacó os 12 patriarcas. Além disso, saiu também Ismael, que vai dar origem a todo o povo muçulmano que a gente conhece ali no Oriente Médio. Pois bem, Deus manteve a sua palavra. E esse é o primeiro ponto. Deus é fiel. E ele vai acertando o rumo e corrigindo e fazendo com que as consequências aconteçam, apesar de nós. E esse é o primeiro ponto que eu queria estressar com você hoje. Que quando Deus promete alguma coisa na sua palavra, quando a gente confia nas suas promessas e se apega a elas, Deus não é um homem para mentir, Deus não é uma mulher para mentir. E ele se mantém fiel à sua palavra, àquilo que está prometido, apesar de nós. Agora, você vai ler a história de Jacó e começa a ver como é que foi que essas 12 tribos surgiram. Você vai encontrar um homem que se apaixona por uma mulher. Nessa paixão, ele trabalha durante 7 anos por essa mulher e acaba levando a irmã. Ou seja, ele é jogado, ele que tinha planejado uma relação monogâmica com a esposa que amava. Ele é jogado numa situação poligâmica, numa cultura onde, além disso, as pessoas não conheciam o que você conhece de óvulo, de espermatozoide. A única coisa que sabiam é que tinha uma relação sexual acontecendo e que gerava filho. E isso tinha muito pouco a ver com romance. Isso tinha muito mais a ver com continuidade. Além disso, essas duas mulheres oferecem servas suas para que sirvam de barriga de aluguel, numa posição absolutamente centrada no seu desejo de ser mãe. E isso reproduz exatamente o que acontece hoje em dia. Eu me lembro de pessoas que eu conheci que, logicamente, casamentos absolutamente horrorosos e vaidades horrorosas, que levaram à existência de crianças. Eu me lembro de um caso específico de barriga de aluguel que a gente conheceu, horrível, baseado em nada. Acontece que daí vem uma criança, daí vem uma história, e Deus não vai abandonar alguém por causa da sua origem. A maioria das pessoas tem uma impressão de Deus que é que ele é um cara super rígido lá em cima, esperando que santos apareçam diante dele para que ele possa fazer as suas coisas ou que ele premie a sua santidade fazendo das suas, fazendo milagres, fazendo coisas legais. Deus não é assim. Deus vai chover sobre bons e maus e o seu caráter bom ou o seu caráter mau não interfere em absolutamente nada na fidelidade, na lealdade, na verdade de Deus. Ele é bom, independente do fato de você não ser. E ele não vai ser melhor porque você foi bom. E aí ele vai te dar um extra plus nessa brincadeira. O que é importante está no livro de Salmos, no texto que a gente leu. Ele confirmou como decreto a Jacó a aliança eterna feita com Abraão. Está lá no versículo 10. E ele falou, né, darei a você a terra de Canaã e a herança que lhe pertence. O importante não é como é que Deus foi cumprir a sua palavra para um cara enrolão como Jacó. Bom, Deus havia prometido, ele ia fazer. O importante não é como você chegou aí. Eu queria que você pensasse numa coisa. Quando Deus te abençoa e te dá uma herança, e isso obviamente tem que haver nesse momento a gente pensar o que está acontecendo na casa da videira. O Deus foi super bondoso com a gente. Nossa, 3 anos de bondade, agora uma campanha maravilhosa, um processo de confirmação maravilhoso, apesar de nós mesmos, apesar de todos os erros e apesar de toda a falta de sabedoria. Bom, aí você fala, ai que Deus é bom. Não. Olha o que o versículo diz. Para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. O que eu queria deixar como princípio é: não importa muito como você chega até a bênção de Deus. Não importa muito como você toma posse da herança que foi prometida, por graça, por circunstância. Importa o que você faz com isso. Nesse momento, nós que fomos abençoados agora, né, nessa semana, com tanto apoio de tanta gente, para que a gente faz? Para que a gente recebeu isso? Duas coisas têm que ficar fixadas e escritas em pedra. Até vou pedir ao pessoal para que escrevam esse versículo 45 no nosso quadro, nesses últimos dias desse refeitório. Para que obedecessem os seus decretos e guardassem as suas leis. Nós, na semana passada, fizemos uma pequena cerimônia na casa da videira, na qual cada um de nós escreveu num pequeno pedaço de madeira as coisas em nós que nós queríamos deixar para trás, que ficassem ali em Palmeira e não seguissem conosco na nossa próxima etapa. Eu sei que todo mundo fez isso de maneira muito séria e não tem nenhuma mágica em você queimar um pedaço de madeira. O importante foi muito mais simbólico e cerimonial do que uma mágica qualquer que aconteça. É um momento de escrever, parar para pensar. E a gente decidiu, ó, isso aqui fica aqui. Aí nós fomos ali e queimamos simbolicamente esses pecados, desvios de conduta, velhas maneiras de ser, hábitos que a gente tem. Maus testemunhos que a gente dá e falou: eu quero que fique aqui, que não siga comigo em frente. Deus nos perdoa, como aconteceu com Jacó nos textos que a gente leu essa semana. Deus cumpre a sua promessa para com a gente, como cumpriu com Jacó, com Abraão, com Isaac, com Davi, com Paulo, com João, com todo mundo que você lê na Bíblia. E você pode ficar olhando para trás e falar: ai, que bom, olha como Deus gosta de mim, olha como ele é meu amigo, olha como ele é legal comigo, eu sou chapa de Deus. Meu irmão, se você pensa assim, você é um equivocado completo. Se Deus foi bom com você, se Deus abriu uma porta para você, se Deus deu a sua bênção, se Deus deu a sua aprovação, se ele manteve a sua palavra, só tem uma única finalidade: para que seus decretos sejam obedecidos e para suas leis serem guardadas. O que importa não é o caminho pelo qual Deus chegou a cumprir a sua missão, ou a sua promessa, ou a sua esperança para com você. Importa é saber dizer o que que você faz com isso, meu irmão, minha irmã. Você vai continuar sendo a mesma coisa? Você vai continuar sendo a mesma pessoa? Você vai continuar manipulando, você vai continuar tergiversando, você vai continuar mentindo, você vai continuar com temperamento difícil, você vai continuar sendo a pessoa que você é e sempre foi? Ou você, imbuído do arrependimento que te levou até aí, e seguro da palavra e da presença de Deus no cumprimento de suas promessas, você vai tomar jeito e começar a obedecer os decretos do Senhor e a sua lei? Isso se manifesta de maneira muito simples quando a gente começa a olhar as primeiras coisas que Deus manda a gente fazer, como Gênesis 2:15, cuidar do jardim, e termina nas coisas mais importantes que Deus mandou nos fazer, que é virar o rosto, que é andar a segunda milha, que é ser bondoso para com todos, que é apoiar o irmão, que é encorajar, que é exortar, que é fazer discípulos. Que é num mundo de maldade plantar o bem, que é no fim das contas a gente ter bom caráter, criar bons filhos, e ter uma vida arrependida o tempo todo. Eu espero sinceramente que Deus possa te abençoar nesse sentido, porque uma vez que Deus já deu o seu sinal, chega de pedir prova para Deus. Chega e fala: Senhor, é isso que eu tenho que fazer ou é aquilo? É isso que eu... Faça alguma coisa. Cumpra os decretos do Senhor. Tome jeito e comece a andar. Se todos nós fizermos isso, nós vamos ver que não existe política, nem economia, nem sociologia, nem psicologia que ultrapasse o poder de Deus nas mãos daqueles que cumprem seus decretos, na mão daqueles que guardam as suas leis, que amam o seu próximo como a si mesmo, que colocam Deus sobre todas as coisas e que vivem uma vida arrependida, reconhecida da graça de Deus, e a ela respondem com essa simples atitude, a obediência aos decretos do Senhor, a observância das suas leis. A lei do Senhor não é para te punir nem para te proibir de coisa nenhuma. É para fazer com que a vida seja aquilo que ela planejou para ser. E que a gente faça isso na esperança e na certeza de que um dia viveremos numa situação na qual nem mais lei será necessária ser lida para você ou explicada para você, porque estará inscrita no seu coração completamente. Que Deus abençoe. E na palavra do Evangelho, a gente seja livre de ficar igual aos fariseus que ficavam pedindo para Jesus para provar que ele era quem ele era. A única prova de que nós precisamos é a morte e a ressurreição do Senhor, que viveu entre nós como deveríamos ser e ressuscitou entre nós para ser aquilo que nós seremos na nossa própria ressurreição. E na esperança da ressurreição, que vivamos vidas coerentes com a ressurreição que nos está prometida. Porque assim como Deus cumpriu as suas pequenas promessas, feitas no nosso dia a dia, ele cumprirá a sua absoluta e grande promessa de restaurar toda a criação e de nos dar um novo corpo, uma nova vida e ressuscitarmos para viver com ele para sempre. Que Deus abençoe, que nós tenhamos um excelente fim de semana, temos muito trabalho pela frente, vamos em frente. Um abraço.